se assim certeza é um martírio. Porra, preciso crer em alguma coisa e não consigo. Vai vendo, fato é que não deveríamos ter ficado velho antes de sábio. Enfim, eu que quase morri de infelicidade alheia. Um dia também achei que tudo era besteira. A ingratidão é o pior dos defeitos aliado. Me isola no mundo trancado, tentando não ser achado. É quente, mil problemas conflitam na mente. Mano, e vê as pessoas como realmente são, perde encanto. O universo é indiferente, as lágrimas tudo se perde no tempo. Independente do que passe, na maioria das vezes fiz o que pude, entenda. Só que o bagulho não é ciência, cada um com seus problemas. Quer saber, foda-se tudo. Cansei de tentar salvar o mundo. Vida que segue, vida que segue, vida que segue, pode par. Vida que segue, vida que segue, vida que segue, descansa com tapada. Vida que segue, vida que segue, vida que segue, neurose até umas horas. Vida que segue, vida que segue, vida que segue. Você arrisca ou se conforma? O que quer que sejam pra você, ou sei o que são pra você. Sinceramente, não tô muito bom pra responder, não. Valor e preço é diferente, nego. Na moral, nem sempre a ausência do bem é presença do mal. Não tem por que discutir aí, sem maldade. Se só quer ouvir o que acreditam, o que já sabe. Tudo cansa, pode pá. Acho que a questão hoje não é mentira. Eu não consegui acreditar. Não importa o quanto cê fez pra alguém. Bem essas, quando cê não puder fazer, irmão, cê não presta. Se eu pensar no que vão pensar, tiozão, é o fim. Não perde seu tempo bom tentando agradar gente ruim. Enfim, não sei o que é pior, ficar sozinho ou ter ao redor os que te faz se sentir só. Se o que vivemos não prova, então nada provará, te juro. Um dia ainda jogo tudo pro ar e sumo. Vida que segue, vida que segue, vida que segue, pode par. Vida que segue, vida que segue, vida que segue, descansa com tapada. Vida que segue, vida que segue, vida que segue, neurose até umas horas. Vida que segue, vida que segue, vida que segue. Você arrisca ou se conforma?